Fondo 08, va bene. 0 Controle, SAM-3197, boa noite. SAM-3197, contato radar, suba nível 340, direto Lesa. Direita Lesa, 3197. Então, 3197 foi morte. Então, agora direto Rota. Confirma a posição. Motiva, Mike Oscar Tango, Vitor Alfa. Direto Motiva, o 3197. Nós não temos essa posição ótima no plano de voo, é o sequenciamento? Negativo. É o sequenciamento? Está presente, Dótimo, Delta, acho que aquilo de manhã uniforme. Ah, então é Dótimo, ok. Dado gol 344. Mano 344, gente, completa de aproximação, torre no 8 decimal 95. 18-9. 18-9-5. 9-5, boa noite. Bom. 3197 apenas confirmando a posição Dóquilo, Delta, Oscar, Kilo, Lima e Uniforme, gente. Ok, ok, só voltando aqui à esquerda, eu tive que refazer aqui. Você tá voando na flor de Dóquilo, tá? 397, obrigado. 4-4, continua a aproximação, ajuste no 0 no meio, pista molhada, teto estimado de 1.200 pés, reporte visual com campo. Reportado. Azul 2795, que deu de descida? Azul 2795, desça para 2.000 pés, ajustou no 0 no 6. Desce 2.000 pés, ajustado no 0 no 6, 2795. Estou 900 pés, estou 344. Estou 344, pouso autorizado, pista 10, vento no 70 graus, não faço nada. Livre pouso. Chame Centro Recife em 128 decimal 35 alterno 125 decimal 1. 2835 251. Alinhar, que é Monteiro? 0063. 4-4, solos 3-4, direita no 2, 1 decimal 9. Solo. Deu o gol no 344? 219, 344. 310, decolagem autorizada, pista no 0, vento 160 graus, no 2 nós. Dá 1-0 para o 6-1-0. Sugestão aqui do 344. A gente não coteja porque ainda estava tentando operar o pouso, ok? Assim que a gente tem a situação controlada, a gente pode cotejar. Muito obrigado. Paciente, desculpa aí. Uma boa noite. Não, tudo de bom, é que às vezes, naquele momento, o senhor pede que coteje, não tem condição porque estamos efetuando o pouso ainda. Zero 36, 1208, vou ver. 208, graças. Controle Salvador, boa noite. Oxenem 6310, transfere Fuca. Oxenem 6310, contato radar, suba nível 350, saída Fuca. 350, Fuca 6310. guarda presente Aracaju. Corte coordenação, Oxanema 310. 310. Autorizado Aracaju. Autorizado Aracaju, presente. Ingresso 6310. Na minha 310, vou com o meu Fox 18. O meu Fox 18, muito graças a 310. Caso Fox, chame Salvador 1208. Salvador, boa noite, cenário 6313, informação Gol. Cenário 6313, deixa o controle de Salvador, identificação, vê se mantenha 4 mil pés, ajuste no 0196, chegada bom. 2795 estabilizado. Afirmo, 2795. Gente, complete aproximação, torre no 8, decimal 95. Torre 1895, 2795, graças. O Xanem é 310, chame centro Recife, em 125, decimal 45, alterno 126, decimal 85. Agora em Recife, 12545, alterno 2685, 6300, graças. 795, o ajuste no 096, pista molhada. Agora sem chuva sobre o campo, teto estimado de 900 pés. Corte visual com campo. 2795. Ok, qual o vento? 170 graus na 2 nós. Reforça a visão. O vento 2795? 1970 graus e 15 nós. Variando entre 10 e 18. É, graças. Já está visual? Negativo. Azul 2795, pouso autorizado, pistando zero. Vento no 60 graus, no 4 nós. Sente o 2795. Sete, nove, cinco, solos, 48, direito, 121, decimal, 9. 121, decimal, 9, azul, 2795. Por Salvador, Rio 5974, boa noite, com a informação Golf. Rio 5974, sua identificação, desde para 4 mil pés, ajuste no 0 no 6, chegada bom. Identificou, 1016 para 4 mil na bom, 5974. Chinaimia 313, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 6, livre LS, reporte estabilizado. 2 mil pés, o Chinaimia 63, 6313. Reporte Chinaimia 313, autorizado sinal e aliás X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reportar estabilizado no localizador, Chinaimia 613. Chana 6303, chame a torre, Salvador em 1 no 8, decimal 9 e 5. 295 para 2, Salvador, Chana 6303. Salvador, boa, Chana 6303. Oi, ele. Chana 6303 e fala, estamos na pista 1 no 0. 4 mais, pista molhada. Controle Salvador, boa noite, Azul 4298, Libra 220 para o 150, informação é Golf. Boa noite, Azul 4298, acione a identificação, desta via chegada por Med 1 para o nível 050, general no 0 no meio. Comete 1 no nível 050, 1 no 0 no 6, 4-2-9-8. E o 5974 desta vez, chegada para 2 mil pés, que é legal no 0 no 6, autorizado. Sinal, ILS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. 2016, autorizado ILS X-Ray para pista 10, reportando estabilizando, 5976. 574. Pesas, estou chanel 63, 1-3. Autorizado pouso, pista molhada, vento 1, 70 graus, 1-2-9. Autorizado pouso, chanel Chanel 63, 1-3, solo ao 01, táxi à direita, chama 21 decimal 9, solo. 219, Chanel 63, 1-3. Azul 4298, desta vez chegada para 2000 pés, QNH 1016, autorizado. Final, ILS X-Ray, pistão 1-0, reporte estabilizado no localizador. Cliente, desce via para 2000, ajuste no 016, autorizado, ILS X-Ray, pista 1-0, Azul 4298. Localizador da 10, Rio 5974. 5974, informa chuva intermitente, chame a torre Salvador em 118, decimal 95. 1895, obrigado, 5974. Boa noite, Rio 5974, estabilizou a ILS da 10. Rio 5974, ciente, informe, avistando, última aeronave, posicionada em 5 minutos, avistou 600 pés, pista molhada, evento 180 graus, zona do Goiânia. Última, portaria avistando o Rio 5974. Vento 1980 graus, 1-2 mais. Estou 500 pés, Rio 5974. Autorizado o pouso, pista molhada, vento 180 graus, 1-2, não é? Rio 5974. Azul 4298, boa. Boa. Salvador, approach Azul 2792, level Oeste, na aproximação, informe vistão, a última aeronave pousou agora, avistou 500 pés. Excelente, 4298. 5974, no solo aos 11, táxi à direita, chamando 21, decimal 9 só. 21, aparece. Confirme o vento 4298. Vento 180 graus, 109, a pista já está livre, informe o vistão. Sente, tive pouso no 04298. Titã 3305, acione a identificação, prossiga via chegada com média 1 para o nível 050, QNH 1016. 050, desce via, 1096 até 3305. Azul 2782, ready for descent. Azul 2782, descent for level 060. Descending by level 060, Azul 2782. Avistou 600, 4298. Autorizado pouso, pista molhada, 180 graus, 109. Gente, azul 4298, livre pouso. Autorizado, né, Matheus? Sim, Matheus. Azul 4298, solo ao sul no 4, táxi à direita, chama no 21, desse manual no sul. 219, 4298. Gol 1096, autorizado a decolar. Vento 180 graus, 129. Me decola. 096, decola o 16, chama o controle de frequência 120, decimal 8. 208, voo 2096. 782, descend to 2000 feet, altimeter set 1016. You clear ANAT X-ray final runway 10, report steps on the localized. Altitude 2000, 1016, clear IOS, runway 10, Wilco, Azul 2782. Controle Salvador, boa noite, Gol 1096, saída Momo. Boa noite, Gol 1096, contato radar, subavia, saída Momo, para o nível 370. Via Momo para 370, Gol 1096. 3305, reduza para 2209. 220-3305. Azul 2782, request flight Duna. Azul to fly direct Duna intersection, Azul 2782. Azul Duna 1096, submantenha nível 350. 350, 1096. Diabuco. Osmoma Buco, no 096, obrigado. X305, informa o tráfego, 11 horas, 10 milhas, rumo nordeste, cruza nível 070 em descida, o tipo é uma TR-72, é o tráfego precede na aproximação. Ah, ok, ciência, T305. 096, chame o centro, Recife, 125, decimal 45, alterne, 126, decimal 85. 12545, 2685, no 096, boa noite. Boa noite. 3305, prossiga via chegada para 2000 pés, que é legal no 096. Via da 2000, no 096, até 3305. Boa noite, azul 4235, informação alta. Boa noite, azul 4235, acione identificação. Autorizado voar direto pelo, desça para 4000 pés, que é legal no 096. Voar direto pelo, desça para 4000 pés, azul 5096. E felicito a emissão, prosseguindo aqui, LS, e 4235. Gente, então foi pro do Serra Vitor 367, aguardando o ILS Whisky Pistão no 0, azul 4235. 367, aguardando o ILS Whisky Bravo 2782, contact Salvador Tower 118.95. Contact Salvador Tower 118.95, Azul, so long, Azul 2782. Os manobras na medida do possível com a aeronave nacional de 8 milhas. Ok, na 23, 18.